O total 9908, apenas para uma coordenação, que na verdade foi solicitado um possível reboque iniciando no pátio 3. Me confirme o estimado para iniciar o push? Olha, nós na realidade já estamos prontos, apenas aguardando o horário para ficar mais conveniente dentro do previsto no canto, é 00. Mas da presente estamos prontos para push. Isso sim, estão confirmando se ele estará presente o push. Na verdade, o reboque não teria prioridade. Se o senhor quiser aguardar no pátio, o senhor pode aguardar. Qual que é o estimado de passagem dele à nossa retaguarda? Não entendi. A senhora tem um estimado aí para a chegada desse reboque? Não, na verdade é o reboque do Rio que se encontra no pátio 3. Do Rio não, do Sideral, confirmando, do Sideral que encontra-se no Pátio 3. Afirmativo. A gente pode aguardar, não tem problema. Ok, estou ciente, o total 9908. Final curta, 57 no meio. Sem livre pouso, web 57 no meio, vento no 10 graus, 10 nós. Livre 57 no meio. Rio 5972 decolou aos 44. Chama o controle agora, frequência 119.8. Solo Salvador 3858, puxa estacionamento no 04. São 385804 está autorizado, chame táxi. Autorizado, para o estacionamento 3858. O Rio 5972 está ciente, boa noite. Boa noite. Boa noite, 5972, deponado na Daelson. 5972, contato radar, mantém nível 320, autorizado direto do Leda. Já presente, direto Leda, subindo sem restrições, do Rio 5972. Jet 57 no meio, solos 46, livra à direita ao livrar. Prossegue táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 57 no meio. Bengal 09 and descend on the 2000, we'll see if a final last approach. Rudolph 2000 feet, and see if a final last approach from the Portugal 09. Sharks autorizado via India e Alpha e no ponto espera me chame pronto, TAM 3858. India Alpha, chama pronto, ponto espera, 9908, ah, autorizado, Tata 9908, chame para o táxi. Salvador, o TAM 3305, pushback acionamento, não tem. 305 no 03 está autorizado, chame para o táxi. Chamaral 3305. 5972, chame Recife agora na frequência 251, no hotel 3325, Rio 5972. 351, 3325, Rio 5972. Firma de cópia. São 3858 autorizado. Alinhar e decolar, som no zero. Vento no 30 graus, ouve nós. Autorizado, alinhar e decolar, som no zero, são 3858. Mantenha 3000, ajuste agora é 1015, 9095, roteiro 2733. Para 3000, é o Portugal 019, altimeter is 1019. Correction 1015. Aiken 8015, Portugal 019. Order Gol 1074, posição 06 para pushback, acionamento, informa transporte de órgãos. 074, confirmando o transporte de órgãos. Positivo. Ok, estou ciente no 074, me chame para o posicionamento no 06. Já está pronto, vamos no 074. No 074, sem livre, apenas atente ao reboque do federal, a sua retaguarda. Sume para o táxi. Ok, cliente autorizado, bom no 074. Tan 3858, decolou ao 54 com controle agora na frequência de 119 decimal 8. 98, Tan 3858, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Tan 3858, decolou na saída Momo, passando 1.600 metros. Boa noite, Tan 3858, se mantém 370 na saída Momo Alvo, poste frote, Tan 3858. Sim, Tan 3858, seria possível a proa de frote? Aguarde, irei questionar o tempo. Sim, muito obrigado. É possível 019, complete final approach, contact now tower 118, decimal 6, é possível 019. Tower 118, decimal 6, é possível 019, por aí. Boa noite. Pulseira 2733, desse mantém a 2000. Descendo para 2000, pego 2733. Salvador, boa noite, é Portugal 019, é o Alexander, você. É Portugal 019, continue o approach. It's clear to land runway 10, windy 130 degrees, 11 knots. Just confirm your land gear. É Portugal 019. Approach and land 10 and land down. Roger that, clear to land. Clear to land, and the Portugal 019. O total 9908 para o táxi, 4 horas de autonomia, 3 a bordo, alterna Galeão. Táxi autorizado via Juliette Alfa, chame pronto no ponto fé, total 9908. Juliette Alfa, chamará no ponto fé, 9908. 3305, pronto por táxi. Segue Índia e Alfa, me chame pronto no ponto de espera, confirme os dados. Índia e Alfa, chama, 4 horas, Hotel Natal, POB 1904. Copiado. Saldo 1907-4 com 190 a bordo, autonomia 0420, Fernando Galeão, pronto para táxi. Ok, o total 9908 irá dar passagem ao Boeing da Gol, mesmo transporte de órgãos vitais. Após o mesmo, vai seguir com o número 3, total 9908. Número 3, segue o voo. 1074 via Juliette e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, me confirme novamente os dados. Bem, já autorizado via Juliette e Alfa. Tem 1190 a bordo, autonomia 0420 e alternando o Galeão. Copiou. Então 3600, tem identificação, desse mantém 050 na chegada à mar, embaixo de LSX Way, ajuste no 095, então 3600. Autorizando direto da. Charlotte Gal 019 on the ground at 59er. Continue your text via Alpha and call me before Juliet. Continue your text via Alpha, I'll call you before Juliet, that's Gal 019. Tan 3305, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 109. Gente, ali decola 3305. Torre Salvador Oceaner 6224, 801, agora para o pushback. Autorizado 6224, chame táxi. E autorizado pushback, chama para o táxi 6224. Bono 074, observa a rolagem do rebanho da TAM e após a linha mantém, pista 10. Gente, após a rolagem do aeronave da TAM, a linha mantém, pista 10, Bono 074. Salvador, 253, 44, agora 220. Passando a situação, a gente mantém o zero, meia zero, informa que está recebendo a sua 48. Positivo, confirme agora. Agora melhorou. Quatro agora, cara. Gente. São 3305, decolou 01 com controle agora, 119 decimal 8. 198, 3305, obrigado. Elevado no ILS do Força Aérea 733. 733, componente final de ESA no post 118, decimal 6, Força Aérea 2733. Agora a torre, post 286. Controle Salvador, TAM 3305. TAM 3305, contato na decolagem, número mantém 23, 30 na saída PUCA, Jamo, Aracaju. Pouca Jamo Aracaju, Aracaju, 3305. Bruno. Quem é? Marcos Oliveira, braço. Braço. Força 2733 copiado, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 1 074, vento no 30 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 1 no 0. Livre decolagem, pista 1 no 0, bom no 074. 45, abandono 2685, TAM 3858. 25, 45, 2685, TAM 3858, boa noite. Boa noite. Tá 3600, deixa eu manter 2000. 2000, 3600, pode Duna. E Duna complexo final LS, tá 3600. Pode voar direto, Duna? Obrigado. Duna completa LS, 3600, 2000. Saia 2733, livre, pouso, pista 10, vento 150 graus, 8 nós. Livre, pouso, pista 10. Bom, controle Recife, centro Recife. Prodo Fox Romeo 018. Aguarde, irei consultá-los. Ok, obrigado. Total 9908, observa o pouso da aeronave da Força Aérea e após a linha e mantém pista 10. 24, boa noite, contato radar, turma tem 360 na saída da El, Leda, pós Bidev. Da El, Leda, Bidev, a saída o 9074 para 360. Como é que está as transporte de órgão? 7. Autorizar direto Leda, voo 9074. Direto Leda, 9074, já. Autorizando direto Eudes. Direto Eudes, ou no 074, Renato. Salvador, o 6224 para o táxi, com 1h45, 106 a bordo, ao Fernando, Salvador. Missão e pronto, não posso esperar. Ok, Alfa, com a planta quantitária 6224. 305, até a identificação, confirmando ajuste 1015 na chegada à Mari, aguardando o procedimento aéreo ETEC 3. Tá, 3305. Foi um gol, desculpe, gol no 805. É, desça via até 6000, ajuste 1015, aguarde a aéreo ETEC 3, pista 90. Essa é a identificação, gol no 805. Então, 3305, é, autorizado direto Romeu Fox 018 pelo centro de Recife. Muito grato, Romeu Fox 018, 3305. 33, solo 06. 5344, descendo para 3000. Para 3000, 5344. 908, autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 9 nós. Copiada, o Sunel observa a rolagem do total e após ali mantém um no zero. O total é mantido no zero. 3305, chame Recife agora na frequência 12545, alterno 2685, então 3305. Passou Duna, complete LS, torre 1186, TAM 3600. É, bom pouso. Trip 5345, 744, desse mantém 2000, autorizado, final do procedimento ILS. É 2000, autorizado, ILS, 5344. Controle Salvador, cordial boa noite, total 9908, decolado na Dael Leda. Total 9908, contato radar, submantenha o nível 320, Dael Leda, pode direto CRAT. Dael Leda, CRAT, 320, total 9908. São 3600, boa noite, continue a aproximação e aguarda a pista livre. Boa noite, aguarda a 3600. Copiar. Oceanair 6224, vento no 20 graus, 8 nós, livre decolagem, pista 10. Iniciando 6224. Alterno 33, decimal 25, gol no 074. 25, 1-3-3-2-5, recipe, gol. 1-0-7-4, direto, boa noite. Boa noite. Livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, tá 3-6-0-0. Oceanair 6224, decolou aos 1-1 com controle agora, frequência 1-1-9, decimal 8. Ciente 119-8, obrigado lá pelo acionamento no solo, uma boa noite, até a próxima. Boa. Controle Salvador, boa noite, 6224, Puca, Aracaju. Xané 6224, contato, tudo mantém nível 90, na saída Puca, Jama, Aracaju, o Xané 6224. Sente, 190, Puca, Aracaju, na sua escuta.